se apaixonar ao vivo em seu olho pintado, meu filho, bora. Gigante Produções é o nome dele. Perdão, mas vou embora. Não dá mais, já acabou. Sei que chegou a hora. Esse é o fim do nosso amor. Há muito tempo tento te falar e não penso mais em nós. Eu tenho medo de te fazer chorar e esse medo cala minha voz. Fazer amor já não me dá prazer, pois já não existe sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meu pensamento. Então pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso tomei essa decisão. Desculpa, amor. Acabou. Essa vai tocar nos paredões. Gigante Produções é o nome dele, bora. Fazer amor já não me dá prazer, pois já não existe sentimento. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, com outra tá meus pensamentos. Então pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso tomei essa decisão. Desculpa, amor, desculpa. Não foi minha culpa, simplesmente acabou. Nosso amor já acabou. Desculpa, amor, desculpa. Não foi minha culpa, simplesmente acabou. Eu vou embora, amor. Eu vou embora. A mala já está lá fora. O nosso amor acabou.